Por volta das 16 horas desta quarta-feira, dia 6 de maio, dois homens foram detidos pela Polícia Militar de Gaspar pelo crime de tráfico de drogas. A detenção aconteceu quando a guarnição fazia rondas pelo bairro Coloninha, nas proximidades do residencial Milano. Ao avistarem a viatura, os homens saíram correndo, mas foram pegos pela polícia. O Major Pedro, comandante da Polícia Militar de Gaspar, nos dá mais detalhes desta ocorrência. Por volta das 4 horas da tarde, uma guarnição da Polícia Militar em Gaspar estava em rondas pelo bairro Coloninha, quando avistou dois masculinos que visualizaram a viatura, se evadiram, porém conseguiram ser abordados em seguida. Com um deles foi encontrado a quantia de R$50 e com o outro a quantia de R$200 em espécie, e com eles também estavam 21 pedras de crack embaladas prontas para venda. Dessa forma, então, foi feito o flagrante, né? Ambos foram conduzidos para a delegacia de polícia e ficaram detidos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. E a Polícia Militar continua correndo atrás, né, lutando, né, contra tudo que está acontecendo aí, além dessa pandemia, ainda também buscando aí combater o tráfico de drogas na nossa cidade. Nós ouvimos o Major Pedro, comandante da Polícia Militar de Gaspar. Do Departamento de Jornalismo, Gil Dias para a Rádio Sentinela.